頑張れ。 Boa noite, voo 940. Plano 940, Lima tem cabeceira na zero. Lima tem. Olympus 92, tá correndo meteor de 46, no meu pé esquerda, perna do vento, Lima zero. 92, esquerda, no meu pé, perna do vento, pista 10. E 40, infomotrago, no meu pés, na perna do vento, dona 0, um P3 da Força Aérea Brasileira. Livre da colagem, dona 0, vento no 20 graus, 08 nós. Confirme. Avisa ao contrário. Salvador, é o TAM 3197, boa noite, tente dar informação, uniforme. TAM 3197, boa noite, formação uniforme, confere, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva à direita, no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5403 no transponder. Autorizado para o Galeão 360, decola da 10 com curva à direita, saída da EL, depois Leda, depois Bridge, intercepta Ulu 1, Upper Zulu 10. 1208, controle, transponder 5403. TAM 3197, portão 8, chama pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar. Paulo levou no 273 para o pushback, acionamento no 3. Bruno 273, no portão 3, autorizado, reporta ataque. Autorizado, puxa acionamento 273. Controle, voo 1940. Controle, voo 1940. 40, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Ok, 360 da EL. Luz 92, cheque o trem, 00 toque, arremetida não na 0, vento 130 graus, 099. Trem embaixo checado, livre toque arremetida na pista 10, Olympus 92. Boa noite, Gol 1884, acione identificação, chegada a Mari, desça para 2 mil pés, o QNH 10 no 4. Na chegada a Mari, autorizado a ser 2 mil pés, Gol 1884. Gol 1884. para treinamento Olympus 92. Gente, Olympus 92, RMT 51, fono mil pés, externa do vento dano zero. Portará mil pés na perna do vento, Olympus 92. Salvador, Gol 1273, Prosper Taxon, 193 a bordo, autonomia 3 horas e 10 minutos, alterna Guarulhos. Gol 1273, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18.95, o ajuste 1014, um bom voo. Tente autorizar via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de 895 com 1014, 1273, muito obrigado, até mais. Os 92 está na perna do vento, pronto para girar a base. Gente, Olympus 92, alonga a perna do vento, aguarde para girar a base. Alongando, aguardando para girar a base, Olympus 92. Muito boa noite, Gol 1273, ponto espera, próximo. Gol 1273, Arinda Colada 1-0, vento 1-0 graus, 092. Arinda Colada 1-0, Gol 1273. Olympus 92 autorizado, gira base, chama na final da 1-0. Girando base, aportará a final da pista 1-0, Olympus 02. Ou melhor, 9-2. 5-6, está com a informação, informa autorização, recebe. Sandro Dael, cruza 160, gol 1940. Afirmo, gol 940, chame centro Recife 133, decimal 25. 3325. 8 e aciona 50, 17 no 3 pontos. Autorizado 390 para Recife, via para o 58, regulação 10, curva esquerda, Puca, Caju, 1208, 50 no 7. Turno 856 correto, portão 2, chama para onde para o estacionamento. 92, check train 00, toque, remetida 90, vento no 20 graus, 09 nós. Trem embaixo checado, livre toque arremetida na pista 10, Olimpo 92, informa que o próximo será pouso final. Gente. 12273, decolou aos 5,5, controle agora, no 20 decima 8. 208, por investigação. Controle Salvador, boa noite, é o 12273, passando 2000 pés. Para o controle. Boa noite, é o Gol 12273, passando agora 2500 pés. Boa noite, Gol 1273, contato radar suba para o nível 360, saída Dial. Adael, para 360, Gol 1273. Boa noite, Web, 6728, acione identificação, desça na chegada a Mari para o nível 050 QNH 10 no 4. Salvador, altura 3197, posição 8, pushback, acionamento. Tram 3197, 08, autorizado, reporta táxi. Reportará para o táxi, o 3197. Teu 58, onda meu pés, esquerda, perna do vento, dão 90. Meu pés, esquerda, perna do vento, pistão 0, Olimpo 92. Afirmativo, autorizado para o editar. Quatro autorizado, final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado no localizador, Gol 1884. Web 672 desça para 2000 pés, QNH no 014. 2000, Web 672. Olimpos 92 está na perna do vento, pronto para girar a base. Olimpos 9200, base 90, reporte final da 90, trem baixado e checado. Reportará final da 90, baixado e checado, Olimpos 92. Paraná, final do 10, com trem baixo checado, pouso final, Olympus 92. 92 autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-9-2. Livre pouso na pista 1-0, Olympus 92. 7, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1014, um bom voo. Via parte, o Indy Alpha, 118-95, obrigado, bom trabalho. Para o controle, recebemos Clareza 2. Boa noite, Gol no 776, acione identificação, né? Prossiga na chegada Mari para o nível 050, QNH 1014. Autorizado, Gol 1884. Boa noite, 84, chame Torres, Salvador em 1-8-95. 295, boa noite. Boa noite. Impus 92 no solo ao 03, libere direito, solo 1219. Quero reporte estabilizar no localizador. Posso estar verificando. 1273, chame centro Recife em 1-33-25. 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gol 1884. Gol 1884 avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-9-9, check 3. Passar travado, livre pouso, Gol 1884. Salvador, é o TAM 3197. TAM 3197, prossiga. Por gentileza, qual que é a frequência da torre? 118.95. Ok, obrigado. Olympus 92, após a passagem da aeronave da Gol, autorizado o cruzamento 9028 até o pátio militar, na minha escuta até o corte. Olympus 92, aeronave da Gol já passou, está na pista. voltar, mas eu preciso até o ponto. O solo 06, libere direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direito 1, 2, 1, 9, boa noite. 1, 8, 8, 4. No Salvador, boa noite, com 1, 8, 8, 4. 1884, boa noite, táxi via Alfa, Juliette 09 ao portão. Alfa, Juliette e o portão 9. Pisa 97, livre decolagem, dona 0, vento no 30 graus e no 0 nós. Livre decolagem, 3197. Pisa 56, no 02, autorizado, reporta táxi. Cidade 6728, chama de Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Zero, deserto. Boa noite, boa semana, tá, 3197. Salvador, boa noite, 3197, tá. 3197, boa noite, contato radar suba para o nível 360, saída da EL. 360, posso voar após 2000 direto da EL? Autorizado Leda, TAM 3197. Obrigado amigo, Leda, 3197. Voo no 776, desça para 2000 pés, QNH 104, autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 567, boa noite, informação curso uniforme, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20-8 e aciona 5401 no transponder. 360 para Brasília, rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita após o trem de Arbor, transição Elefa, onde intercepta Pesulu 1-7, 208-5401. Luno 567, correto, portão 1-0, chama pronto, pushback, acionamento. Chamada pronto, pushback, acionamento. Taxi do Gol 956, Santos, 188 de Bel B, 3 horas mais 7 minutos, alternando Fortaleza. 1856, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1-18, decimal 9-5, o ajuste 1014, um bom voo. 1014, de táxi Índia Alfa, ponto de espera se mantém 1895. Obrigado, boa noite. Libero direito, sou aluno, 21 decimal 9. Direito, 219, web 6728. Paulo Web 6728, boa noite, livrou, tá na Alfa. Web 6728, boa noite, táxi via Alfa Juliette 04, é o portão. Alfa Juliette 04, Web 6728. Gol no 856, autorizada a linha de decolar pista no 0, vento no 20 graus e no 0 nós. A linha decolar da 1-0, gol no 856.